baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Atenção, caçadores do animal. Caçadores do animal. O maior réptil do mundo chegou. Crocodilo. Preparem-se, que a dentada vai ser violenta. A floresta está em festa. A expectativa aumenta a cada segundo que se passa. Preparar habitat natural do animal. Luzes em sincronismo perfeito. Placas de LED em alta definição, proporcionando um show de cores e imagens que você só vê aqui. O show toma forma. É o show! Alô, galera do Crocodilo! Coloquem as duas mãos pra cima! E chama o animal! Vem-te embora, meu animal! Sinta a fúria do maior réptil do mundo. Show do Crocodilo toca tudo do Pará. DJ Patrese. E os DJs mais contagiantes do momento. Dinho Pressão e Gordo. Pra levantar a adrenalina ao máximo. Ao máximo. Vai lá, meu animal. bota, bota, bota, tira, bota, bota, tira, bota. É o animal de volta no seu caldeirão. Vai ser o DJ Lohan e a novinha adora. Vai aqui, saque, saque, saque, saquecendo. Bora preparar o aquecimento. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Suas plaquinhas, decoração de primeira, aniversário do Moeda, do meu amigo Dieguinho e da Renatinha. Você, quero ver você mexer, mexer. Uma só festa, hoje no City Bar. Aí tem brutality, aí tem brutality. Fugindo só na praia, rolando uma gelada na maquinha. O Everton é a sua primeira dama. Sensação, segura o gelo. Vai, delícia, chega mais. Aqui todo mundo é a Dieguinho da TV. Vai, vem, delícia, um abraço pra você, Dieguinho. Deixa, e aí, Damis? Boa japonês, bora porta, um abraço especial. Comandando a minha esquerda. Brutality, Stephanie. Brutality, aí vem delícia pra fazer. E as perenecas suicida. Minha amiga Jéssica. Aí vem delícia pra fazer. Um abraço pra você, minha amiga Mari. Amabel. Meu amigo Batata da Dave. Meu amigo Andomar, Felipe das Tese. O maior. Se chambrindo. O Osso também tá aí comigo. Minha amiga Val. Fala, doutor Rui. Meu amigo Bico dos Caixa Baixa. O Nenê, o Pipirinha. Meu amigo Michel. Meu amigo Celo. Toda a minha galera já se preparou dia 24. É o aniversário dos Caixa Baixa. E vai ser lá do Palácio Alobico. Amigo Maiozinho e a família Beijão Pressão. A pressão, a pressão, a pressão do Tarente. A pressão do Tarente. Olha o bolo da charmosa aí, ó. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Arribinho! Agora, Jéssica! Meu amigo Bob, o Playboy do Guamá, o Lanzinho, o Paulinho. E faz o caqueado, caqueado, caqueado. E olha o City Ball, o verdadeiro caldeirão, caldeirão do animal, caldeirão do animal. E dali que dali, e dali que dali, que dali, dali, dali, dinho. Dali, estúdio Mini Matrix. Meu amigo Dieguinho, os primos do animal. Olha que eu trouxe aqui pra gente almoçar. Eu trouxe aqui pra gente almoçar. Não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. Chibé, chibé, chibé. Canta minha autarquia, canta minha autarquia, canta minha autarquia. Uma mano arriba, tomando tequila. Uma mano arriba, tomando tequila. Dá lidinho pressão. Só Flash e seu amigo Felipe das Teses. Bora, garoto! E aí, Magrão? Magrão da PF! Amigo Gugu Escapetinha! Um abraço pra você, irmão! Bota a boca! Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, maninha Laricinha. E aí, Larissa? Bora as pererecas. Perereca suicida que joga na pista. O Thiago Oliveira, o Miller Nunes, o Bruno Campos, junto com os garotos Red. Alô, garçom, providencia 50 balde aqui na mesa da charmosa. Que joga na pista. Aponta pra ele, vai. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta, xereca. E aí, Tainá? Eu te mato. Eu te pererecas. Se gosta de sufoco com os... Meu amigo Emerginho! Bora, Rivaldo! Bora, Thiaguinho! Meu amigo Nicolau também, todos os garotos Regi hoje! Fazendo presença aqui no City Smart! Bora, Felipe! Bora pra cima, garoto! Vacilar com ele é inficada! Meu amigo Daniel Cardoso! O meu bom! Lá da TF! E aí, Daniel? Olha o capetinho! Curtição, é aniversário do Birubiru e é muito gelo na concentração. E logo em seguida tem Florentina. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E se alguém tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito da galera do Crocodilo aí? É de impressão hoje. As equipes, os fã-clubes junto e misturado. Até porque hoje é uma festa especial. Estamos aí já se aproximando do Natal. Eu acredito que isso é uma confraternização da nossa equipe, nossos fã-clubes. E é hora de cumprimentar todo mundo. Minha amiga Medicina por ali. Minha amiga Margarida. Olha quem tá por aqui também. Toda a minha galera da GDG. Minha amiga Margarida disse hoje: eu tô no maço, mil graus. Gênio Pressão, maninho, pega aí o lado direito. Eu vou pegar o meião, o lado esquerdo aqui. Manda ver! Na verdade, mano, muitas equipes, muitos fã-clubes. E a galera veio e superlota mais uma vez o caldeirão do animal, o Sítio Esmar. E tá bonito! Meus vizinhos por ali. Meu amigo Johnny, o Marlon. Meu amigo Bob, meu amigo Projeto, meu amigo Manel. Toda a equipe reunida aí. Eles que são coco na veia. É o Noé Juni. Crocodilo. Um abraço pra vocês, especial do Dino. Amigo Michel da GDG. Amigo Barbosa e toda a galera. Meu parceiro Moeda, parabéns pra você, Moeda. E ele veio comemorar seu aniversário ao lado da parede. Acho que ele dá um valor. Felicidade, muitos anos de vida. Aqui do seu parceiro Dino Pressão. E da fumar o grande fundão. Amigo Flávio, um abraço pra você. Meu amigo Charles, da moto também, e a sua primeira dama. Um abraço, Mungarinho. Dá um giro aqui na minha direita, minha amiga Babel. Amigo Bruno, GDC, e o Renan também. Meu amigo Márcio, GDC. Minha amiga Laricinha, da Pedreira. Beijo especial pra você, Laricinha. Obrigado pela companhia. Meu amigo Batata e toda a equipe TF. Amigo Júlio também. O Tyson. Galera da TF também. Meu amigo Christian Brito, Felipe das Tais, onde o Bob. Toda a galera reunida. Minhas pererecas suicidas. Minha amiga Maria, Jéssica, a Larissa, a Panda. Meu amigo Osto também tá na área. É muita gente. As equipes dos fã-clubes. Meus polêmicos dos Jurunas. Um abraço especial pra vocês. Minha amiga Renata do Sítio Esbal. Beijo pra você, Renata. E bora pra cima. Minha amiga Bruna. A Mari. A Josi também. As mercenárias. Amigo Tesouro. Meu amigo Bugalu. Cadê o Bugalu da Al-Qaeda, hein? Não veio hoje. E a galera curtindo as melhores. Bora, Celo. Bora pra cima, Celo. Amigo Bigo dos Caixa Baixo, Pipirinho, Nenê e os Caixa Baixo em peso aqui. Pra cima! Pra cima! Rapaz, é muita gente. Minha família 5G, meu amigo Bebê, o Leandrinho também por ali. Um abraço e um carinho aqui do Gino Impressão. Meus primos do Animal, meu amigo Derek Pipoco, Derek, Derek! Detona, detona! Olha a diretoria do Jurunas também tá em peso! Nossos capetinhos por ali, meu amigo Bruno Aurélio, meu amigo Fagner da Falgo e toda a minha galera aqui na ponta esquerda, meu amigo Daniel Cardoso, o maior pirateiro do estado do Pará, meu amigo Nicolau, todo meu garoto, Rod Mara Thiaguinho, fala Pato Doido, e a galera do Barco Doido também por aqui, minha amiga Mari, bora Mari, bora pra cima! Meu amigo Thiago Oliveira, ele também já por ali, meu amigo Paulo Chicotado, Devinho Pitbull, meu amigo Potter, bora pra cima que tá todo mundo aqui, o Perninha, GDG, toda a galera por ali, bora meus primos do animal, bora pra cima, Maldinho, pra cima, Maldinho, pra cima, e se alguém tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, prepara, prepara, prepara, prepara. As mina pila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Luana, meu parceiro Alderi, meu amigo Mortinho, olha a tchaca, olha o que ela faz, no quadradinho vai, quebradeira, pula, palia, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, e aí Afonso, o comandante da charmosa, eu vou chamar que vai hipnotizar. O fortíssimo Ron, meu companheiro Robert, meu amigo Skate, o Maíso, o Leandro Nogueira, amigo Denis Silva, vai! Eu vou chamar a mulata que esculacha na dança, muito linda carinha de criança, ela representa, é a Rafaela. Meu amigo Bruno da Flash Cell, é bola, eu gosto da... Ele é a dona, ela me completa, ela... A dona Ayla, ela tá... Minha amiga Larissa da Pedreira, da meu amigo Bruno Renan, da cadê o Litinho de quem gosta desse aqui? Jeff, meu amigo Tyson, meu amigo Júnior, minha equipe TF, alô Mabel, aquele beijo, minha filha. Esquecer você e as noites que passei. E aí? Ao teu lado foi tão incrível, a gente fazendo amor. Quem é? Quem é? O animal toca tudo do Pará, vai te devorar. Com o DJ Gordidinho Pressão, o show vai começar. Quem é? Quem é? É crocodilo, crocodilo, o animal do Pará. É, é crocodilo, crocodilo. Digital, alô, Niga! Todo mundo junto e misturado! Banda 007. E hoje eu quero ouvir a mulherada cantar isso aqui! É tão difícil. Obrigada, charmosas, sim, pelo carinho! Passei ao teu lado. Bora, Hugo! Bora, Doug! A gente fazendo capetinha! O animal toca tudo! Margarida! Vou te devorar! Com quem? Com o DJ Gordidinho Pessoal! Quem sabe vai cantar! Pouco a pouco, a galera vai cantando. E daqui a pouco tem os parabéns pra todos os aniversariantes da noite. Mais charmoso, Moeda, Renatinha, o Dieguinho, meu amigo Paulo Chicotada. Vem te embora, caçadores do animal. Vem te embora pro animal. Vem te embora. É mais ou menos assim. Tira tua cara e pisa pelo. Meu amigo Caio do Rock. Joy Benassi, o garoto da adrenalina toma conta do Cid Irmão. Estão aqui. Toma no caldeirão, o animal tá na área. Meu amigo Juan da Petrobras, o fortíssimo Juan. Meu amigo Maílson, já tem os parabéns. Saiu no Jornal Nacional e o crocodilo agora é o animal. E aí, Bigo? Já inventaram até dançar. Bora, Nenê, bora, Bibirinhos, caixa baixo, o Magrão também. Cozinhas. Saiu no Jornal Nacional. Amigo Celo, e o crocodilo. Ele é a sua loura animal. Dancinha, meu amigo Diego da Pedreira, mãozinha, ele, meu amigo Michel lá do Nova, mão, obrigado Michel, obrigado Diego, não, meu amigo Thiago e companhia do meu grande amigo Márcio, o animal. Alô Moranguinho, é croco, meu amigo Bugalu, ele também, meu amigo Tesouro, incendeia a caldeira, o animal tá na área. Kelly. E aí, Kelly? Alô? Minha amiga Luminha Pinheiro. Segura a Luminha. E aí, Tizo? Chamando um abraço especial, meu amigo Pitbull. Ei, a dona Stephanie. E a sua mãezona também por aqui. Um beijão pra minha esposa, Rafinha, também que tá ali. E aí, Rafinha? Ela e a Jéssica foram das meninas. Você vai virar rainha, é tipo rei e você tipo rainha. Você vai entrar na minha, você vai virar. E aí, meu parceiro Júnior do Invisinho? E você tipo rainha. Olha o Alderi, depois de muito tempo, ele tá de volta. Olha, Johnny, você é sua esposa, dona Luana. E aí, Luana? Você vai entrar na minha, você vai virar rainha. Bora pra cima. Eu tipo rei e você tipo rainha. Vou te levar pro meu castelo, você vai virar rainha. Como é que tá essa parada aí? Vai entrar na minha, vou te levar pro meu castelo, você meu amigo Johnny, feliz da vida, ele que vai ser papai. Você vai entrar na minha. É nóis, Johnny. Não queira, você vai virar rainha. Como é que tá? Tá crescendo a barriga dela, né, Johnny? Você vai rainha. Eu tipo rei e você tipo rainha. Você vai entrar na minha, você vai virar rainha. E as meninas, pega a fuga do Jurunas. Tipo rainha, você vai. Amigo Barros do Rock. Vai virar rainha. Paula Confecções, a nova patrocinadora do animal. Tipo... E no nosso telão, a loja que dá o grau na moto da galera. Tecnomology. Um oferecimento, meu amigo Neto Cunha, da Fale Moto Peça. Dá-lhe pressão! Tá na hora! E aí, Rosinho? Vai começar a putaria! Show, tamo junto! Vai começar a putaria! E quem sabe vai jogar a mãozinha pra cima e vai cantar bem alto essa parada agora! Quero vir, vem! Agora! É só na entrada que o gordinho vai botar. É só uma entrada que o Livinho vai colocar. Vou falar que é maldoso. Que meu amigo Bruno da Flash Cell. A primeira aí. Ele disse: vai devagar, gordinho. Para. Que a brilhosa tá envenenada. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Meu amigo Cristian Brito, o rei dos periquitinhos. Vou te botar. O Matheus Gamando, o Bob. E a galera da Marina e do Espaço Náutico. E a galera do Rock. Vai começar a putaria. O animal do Pará. Juan. Bora, meus primos! Bora, minha cúpula! E agora? Nascido num berço detido, eu soltei o meu grito, um grito de humilde bacana. Meu amigo Lourinho da grande família! Retiraram do meio da lama. E a amiga Renata Santos, a mulher que faz pânico nos grupos. Não, ela é... Agradeço você, o Bastião. Ela é croco na veia. Passei o champanhe, tentei no futebol. E quem me levava era a minha mãe. Um campinho cheio de buraco. Me chutei a vestindo um sapato. Era brabo, era brabo, era brabo. E aí, Davi? Um menininho muito pobrinho que só sabia. Pegar o frango chegando agora. A menina muito um abraço. Linha, que não olhava de jeito nenhum. Hoje em dia cresceu e a... E aí, Biro? Joga o bumbum. Tudo prontinho, setor dos pânico amanhã. Vamos lá! Graças a Deus. O Lê. Liga Tainá, Casey. Homens. E a Valesca, princesa. Só como bom de tal. Olha só, eu tô bem te vindo, olha só. E a minha equipe bate forte aqui no animal. Olha a capricha. Batendo forte aqui no Cidiva. Olha só, a minha coroa. Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu. Quero ver tu escorrega no meu... Isso, bico, isso, bico. Quero ver tu escorrega no meu peru. Já passei um pouquinho de óleo. E aí? Pra na... Bora, barulhinho. Quero o seu bumbum. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. O Everton, a primeira dama de assalto apaixonado. Escorrega, escorrega. Meu grupo Croco na Veia, eles via WhatsApp. Extra especial pra vocês aí, meu grupo Croco na Veia. O Giovanni GG do grupo Croco na Veia também, valeu. Vocês estão que estão, né? Eu quero ver vocês cantarem bem alto, bem alto. Agora, senhor! Novinha, safadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Vocês! Tu, novinha, safadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. E aí, Birubiru? Olha, hoje eu vou lá. Não me convidaste, mas eu vou lá. Gostosinha, o já falar pra tu. Senão o convite vai chegar antes da meia-noite. Eu quero é tu. Só se for de hoje, engraçado. Passarinha, hoje eu vou falar. E depois do aniversário do Birubiru. Hoje todo mundo na Florentina. Gelada, um real, uísque, R$70. E amanhã, segunda-feira. A farra é na mansão. Meu amigo Dr. Rui. Badalação e crocodilo. E aí, doutor Rui? Eu venho, Sassá, ele lá do churrasco do Sassá, já na área. Um abraço pra você, Boninho, você, o Wagner. Todo mundo junto e misturado aí no animal. Valeu, Boninho! Novinha, safadinha. Foi! E aí, Jufrazão? Você é Stephanie Thaís. E aí, Bob do Super Presepeiro, fala, garoto! Ele e o Dieguinho que tá no berço. Bora, punk, bora, moeda! Vamos, para, Rai! É maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Minha amiga Bel. Vem pra mim, vai, joga. E aí, David Pitbull? Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica. Alô, Cunhão, quica, pica. Providencia um balde de água aí, por favor. Você. Meu amigo James, o Catatau. Vivo, você aguenta uma peça. E jeitizo. Prereca, sarra em mim, prereca. Pula em mim, prereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, prereca. Da onda do passinho, vai! Vai! Vai! Vai! No passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho! Eu nem me lembrava. Joga, joga de novo, joga de novo, joga de novo. Joga de novo. Agora, já. Pantaleia. Vai. Vai. Proteja já. E aí, Paulo Chigotá, bora dar, bicho. Garçom, traz 7 baldes na mesa do Caio do Rock. E do meu parceiro Damos e o Paulo Chicotário, o David Pitbull. Ai, ai, essa aqui o Mike fez. E aí, David Pitbull, você é da Mara. Senta de mexerecão. Um abraço, caralho. Fica de mexerecão. Oi. Senta de mexerecão. Fica de mexerecão. Senta de mexerecão. Rapaz, eu nunca vi um cara pra gostar tanto de confusão e briga. Igual Neto Entretenimento. Ele disse que dia 24 ele vai lançar uma novidade no Animal. Lançamento da novidade no Animal. E essa novidade vai causar uma polêmica muito grande. Dia 24, véspera de Natal, no Palácio dos Bares, Neto Entretenimento vai lançar a novidade no Animal. Dia pretinha. Meu amigo Charles, pronto, tava, Charles? Assumido, né, moleque? Hoje ele veio e só para dia 31 agora. É de tube, viado. Meu Deus! Tá chegando o Natal do Animal. Dia 25 é na Floresta. Agora totalmente acústica. Com MC Serginho, MC Lacraia. E todo mundo vai curtir o show do Animal. Vai! Vai! E tá chegando o rock do grupo Croco Pressão, na Florentina, toda... MC Serginho, o administrador Elias do Boleto. Comanda beirada, som do Internacional. Não chore. Aqui já sabe, né? Mas sorri. É 7 da manhã, eu já sabe. Eu trouxe o meu amigo Bico dos Caixa Baixa. Lado, agora, bicha. Nunca mais amo. Meu amigo Zé Pequeno, Espanta Minhas, chegando junto. Eu sou o sol. Amigo Vitor, e aí Vitor, tudo tranquilo? Eu olhar, assim ó, sou eu, quem cuida e te peço, mortinha de não chore, é, né? Mas amor, é. E a família Peugeot Pressão? A sua insegurança não te leva. Everton, quanto é o casamento? Eu quero ser seu homem. Te... Já casou, já? Amada, amada. Tu ama ela, Everton? Até você se amar. E me acaba. Se ela fizer o coraçãozinho, ela te ama também. Não te leva nada. Eu quero ser seu homem. Te fazer amada. Faz logo, desgraçado, coração. Se amar e me amar. Crocodilo! Crocodilo! E agora? Você pode ficar com quem você quiser, que não tem nada a ver. E aí, Larissa? Eu não mando em Elane Pantaleão. Mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo. O Barrasco e o Bill da Nag. Dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E a loura procura de casamento. E aí, meu amigo Douglas Mendes. É uma relação, sei que não vai ser fácil amar outra. Um abraço aqui do seu parceiro Dinho. DJ Dinho Pressão. E hoje, mesmo separado. Carinha de sempre com o Animal, vem aqui. Vem aqui na sua casa e tá aqui. Se me escondo e faço de tudo pra ninguém não. É ou não é, Douglas Mendes? Eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes eu sofro e vem as recaídas. Olha a água aí. Às vezes. Olha, Paulinho de 3D. Eu queria ter um poder. Amigo Bob do Sul, Presepeiro. Memória. E nessa fraqueza. Garoto Red, Abertinho, Thiaguinho. Essa nossa Sivaldo. Não passe de um passado e fique da porta pra fora. Vamos dançar, senhor! Se eu pudesse te apagar na minha mente, amigo Patrick de BDC, daria agora. Bora, perninha. Mas toda vez que eu me lembro. Liberdade pro meu parceiro Celinho, perninha. Eu sou sempre chora. Esse cara faz falta aqui. Sempre no show do Animal. Eu creio em Deus que logo logo ele vai estar na rua fazendo parte desse show. Meu parceiro Celinho, os irmãos estão junto com você. We'll be right back. Thiago Bico dos Caixa Baixa. Ele também na torcida do meu parceiro Celinho. Amigo particular da gente, né, Bico? Seguir bate forte. Se eu soube, vem as E agora? Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. O tesouro gosta demais dessa aqui. Desligue e volte a dormir. Por que será? Depois me ligue aqui. Eu já quero ouvir só as mulheres que nunca traíram. Qualquer coisa aqui que fosse com você me causaria tédio. E agora? Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Poderia estar agora no Pelado Vila Nova, pelas em Dubai. Mas eu já é domingo de manhã e vocês não perturbam, não. Vocês são